Rogue Trader. Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro lá do blog Nitro Dungeon e hoje vou trazer para vocês Rogue Trader, que é um RPG da Fantasy Flight baseado no mundo de Warhammer 40K. Ok? Um RPG muito bonito, muito legal, que eu recomendo. Todo colorido, página pra caramba, pesadão. O que é o Warhammer 40K? O Warhammer 40K é uma franquia que surgiu na Inglaterra em 87 como uma expansão do Warhammer Fantasy, de 83. Inicialmente, né, essa franquia é de um cenário para uma batalha de miniaturas, uma batalha futurista de miniaturas, né? Veio do Warhammer Fantasy, que é uma batalha de miniaturas de origem de fantasia. Ok? O sistema de jogo utilizado nesse livro é de porcentagem, muito semelhante ao sistema utilizado na batalha de miniaturas. Você rola, tirou abaixo do número do valor que você tem, acerta. Tem algumas outras coisinhas, mas basicamente é o sistema de porcentagem. Criação de personagem é uma mistura de classe com pontos. Você pode escolher várias coisas que o personagem tem. Ok? Vamos ver um pouquinho do cenário, que é o que eu acho mais legal desse jogo, é o cenário. Bem, o presente da campanha, né, o cenário onde você vai viver as aventuras, né, no ano 40 mil, onde a humanidade controla grande parte, trilhões e trilhões de mundos, através do Império. Aqui está a galáxia, com as várias áreas dominadas pelo Império. O que é o Império? O Império é uma gigantesca organização controlada pelo Imperador, pelo Emperor, que é considerado como se fosse um deus. O Emperor era um ser humano que, há 10 mil anos antes do cenário da campanha, ele assume o poder e, sob a liderança dele, ele consegue desenvolver e criar esse Império Galáctico, enfrentando e destruindo todas as forças alienígenas e as forças do Warp. O cenário de Warhammer 40K tem essa dimensão chamada Warp, que é a dimensão do caos, onde dentro dessa dimensão existem vários deuses, existem quatro deuses malignos assim, que brigam entre si e que eles pretendem entrar na nossa dimensão e controlar a nossa dimensão. Né? Nesse Warp, no caos, é que tem as forças, que tem os demônios, tem forças malignas e forças do caos que influenciam a nossa realidade e que muitas vezes alteram a humanidade, alteram algumas pessoas e civilizações inteiras que são transformadas e deturpadas e corrompidas pelo caos. O Império é uma tentativa da humanidade de lutar contra essas forças do caos e expandir e garantir a sobrevivência. Por isso, o Império é uma instituição extremamente medieval, monoteísta, todo mundo tem que se submeter ao Imperador. E nessa luta contra o caos, eles têm que ser extremamente violentos. Né? O Império é composto de várias instituições, como os High Lords of Terra, que são os lordes, duques, barões, fazem parte da corte do Imperador e dos trilhões de mundos. Né? Então, por exemplo, um duque pode receber um mundo para que ele e seus descendentes controlem. Né? Você tem o Administratum, que é uma organização burocrática monstruosa que controla esses milhares de mundos. Você tem o Adeptus Arbitris e também a Inquisição, que é quando vai se expandindo, né, para garantir a subjugação do mundo para o Imperador e para checar se não há nenhuma contaminação, tanto de outras raças alienígenas ou de corrompimento pelas forças do caos, do Warp. Né, a Inquisição vai lá e checa se o mundo está, se é pagão ou não, se precisa ser exterminado, né? Um inquisidor pode chegar no mundo e decidir, ó, esse mundo, essas 20 bilhões de pessoas, realmente não tem jeito de salvar, esse mundo tem que ser executado, né? E para fazer isso, né, as forças militares, grande parte dessas forças vem do Adeptus Astartes, que é uma outra instituição onde você tem os Space Mariners, né, que é os fuzileiros espaciais. Para quem joga o jogo Space Hulk, tem também vários jogos do universo de Warhammer que você pode dar uma sacada nesse cenário. Outra instituição que eu acho legal é o Adeptus Mechanicus, que é como se fosse uma instituição religiosa de padres tecnológicos, também centrado, a base é centrada em Marte, que é o mundo fábrica, que é o mundo todo de fábrica, e eles conversam com as máquinas, eles têm uma interação com as máquinas. Quem é do Adeptus Mechanicus, muitas vezes tem que tira parte do corpo, parte do cérebro, para substituir por máquina, para poder comunicar com as máquinas. Né? Então esse é o cenário de Warhammer, é um cenário de bem medieval, assim, apesar de futurista. Há uma coisa legal que a tecnologia ela desenvolveu muito tempo no passado, porém se esqueceu-se muito de como é que se fazem as coisas. Então você tem naves milenares, né, que tem centenas ou milhares de anos e que as pessoas apenas cuidam da manutenção. É um cenário que tem manipulação genética violenta, ciborgue, interação homem-máquina e várias raças alienígenas. Você tem abhumans por causa da poluição, tem mundos que tem milhões de pessoas e que são uma grande fábrica, e aí essa poluição e venenos e tudo geram mutações, geram mutantes que são chamados de abhumans. Além disso, tem várias raças alienígenas nesse universo também, né? Você, o jogador, vai fazer um Rogue Trader. O que é um Rogue Trader? Rogue Trader é tipo um comerciante espacial que recebe uma permissão do imperador para fazer negócios, para estabelecer novas rotas de comércio e também para poder transportar todos esses produtos, né? Você tem mundos que produzem comida e outros mundos que produzem tecnologia. Então o Rogue Trader faz isso. E ele, para fazer isso, porque o universo é muito perigoso, ele pode enfrentar piratas, raças alienígenas, deuses do Warp. Ah, tem outra coisa, essa dimensão do Warp, onde tem só demônio, tem deuses malignos e o diabo, é onde as naves usam para poder cruzar os espaços interestelares. Então, para você ver que o mundo é bem dark, né? Então, aqui são as classes de personagem, algumas classes, Rogue Trader, que é o capitão da nave, né? Então tem as tabelas, como é que evolui, as perícias que tem e tudo. Arquimilitant, que é um especialista em armas, que ele sabe mexer, por exemplo, pegou um rifle alienígena bizarro assim, ele analisa um pouco, ele já sabe utilizar, né? Você tem, por exemplo, o Astropath, que é os telepatas intergalácticos, a comunicação das naves é feita através desses telepatas, né? O Explorator, que é uma espécie de Tech Priest, que é o padre tecnológico, lá do Adeptus Mecânicos, que eu falei. Né? Ele conversa com as máquinas e vê o que que tá o problema. Né? Os missionários, que levam a palavra do imperador para todos os lados e que caçam qualquer tipo de corrupção, mutante e tal. Tem os Navigators, que são os pilotos das naves, são alterados geneticamente para poder levar as naves através do Warp. O Senescal, que é como se fosse um engenheiro da nave, né? Você tem também mercenários, Void Masters, nascidos no espaço, nascidos no Void. E por aí vai. O livro tem regra para combate de naves, né? Que pode acontecer. Tem regras para... Tem muita tecnologia, muitas coisas que as pessoas podem utilizar, né? E... Também, no final do livro, tem as partes dos inimigos que vocês podem enfrentar, né? Descrição de mundos, existem mundos feudais que têm baixa tecnologia, mundos mais de tecnologias mais avançadas. As Rogue Traders, né? As naves dos Rogue Traders, elas são gigantescas. E aqui um exemplo dela, de uma das naves, né? E a tripulação pode ser de milhares de pessoas, que podem ser tanto servidores, servitors, que são humanos, assim, por exemplo. Aqui é um exemplo de servitor. Ó. Que são ciborgues, assim, que parte do cérebro dele é retirada e ele só serve para algum tipo de função. Então pode ter esse tipo de tripulação, ou pode ter tripulação de humanos normais, ok? Aí, para terminar, aqui são os inimigos. Alguns alienígenas, então tem os Eldars, que são uma espécie de elfos espaciais. Tem piratas Eldars, é muito famoso. Tem também orcs, aqui um exemplo de um orc, que também é uma raça bem podreira. Crote, entre outros, como Necrons, você tem Tiranids, que é tipo um aliens, assim, só que eles são inteligentes e tal. Ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Esse é o Rogue Trader, recomendo. Um RPG de fantasia, futurista, com ficção científica e terror. Ok? Então até a próxima e valeu pela audiência aí. Vamos lá no Nitro Dungeon RPG Blog. Um abraço.